Deus me apareceu esta noite e comigo falou. Me mandou sair do meio da parentela e de onde estou. Sairemos por esta terra sem destino, pois disse Deus, a terra eu te mostrarei. Sara, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei. E sem destino saiu, não tinha mapa na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração. E as estrelas do céu o Senhor mandou contar e lhe disse ser fiel, pois eu vou te abençoar, pai de uma grande nação. Nesta terra te farei, amaldiçoo quem te amaldiçoar e quem te abençoar eu abençoarei. Parece ser fácil, não é ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Tem hora que não dá pra perguntar nem como, nem quando e nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo e sai. Foi Deus quem falou, eles irão com você. Parece ser fácil, mas não é, ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo e sai. Obedecer. Está em falta homens que tenham coragem de viver por fé. Obedecer. Está em falta homens que atravessem o deserto a pé. Se foi Deus.